Na compra de uma camisa desta marca, o freguês tinha direito às suas iniciais bordadas à mão. Eu achei bonita e comprei para Marcos. Mas foi lavada? Não estava manchada de sangue? Esta camisa nunca esteve manchada de sangue. A outra, sim. A outra? Não entendo. Existem duas camisas exatamente iguais. Uma foi usada pelo assassino do cabeleireiro Júnior e a outra foi usada por Wilson para fazer-se passar por Marcos na noite do crime. Eu não entendo. O que é que o senhor está querendo dizer, delegado? Que Marcos era bem mais canalha do que eu pensava. Ao mesmo tempo que fabricou um álibi para si próprio, armou uma arapuca na qual seu melhor amigo Wilson seria apanhado caso as coisas não andassem bem. Quer dizer que foi Marcos mesmo quem matou aquele rapaz e preparou tudo de modo a parecer que fosse o Wilson, se alguma coisa não desse certo? Exatamente. E até você seria testemunha a favor dele e contra o Wilson, como de certo modo acabou sendo. Afinal, foi você quem me falou da peruca que o Wilson usava para se fazer passar por Marcos. E tem mais. Mais ainda? Eu estou abismada. Não é para menos. Você também foi usada. Usada como? Lembra-se da tal bolsa que o Wilson levava quando se encontrou com você e Marcos num bar do calçadão? Sim, eu lembro perfeitamente. Pois foi dela que Marcos tirou o tal embrulho. Pois é. Pois ele fez aquilo só para chamar a sua atenção para o embrulho. Foi ele quem deu o pacote a Wilson, ou melhor, deixou na casa de Wilson para que ele o levasse no dia seguinte. Aliás, logo que você se ausentou, Marcos pegou a bolsa que Wilson levara e foi embora com ela. Por que que ele fez uma coisa destas? Não podia simplesmente pegar a bolsa sem fazer a cena do embrulho? Não, ele queria deixar patente para você que a bolsa era de Wilson e o embrulho também. É. Por mais que eu viva, nunca hei de compreender os motivos que levavam Marcos a tomar certas atitudes. Ué, mas o motivo é muito simples. Marcos era um sujeito egoísta, mau caráter, frio e calculista. Não hesitava em jogar a própria mãe no fogo, se isso lhe trouxesse algum lucro. É, o senhor tem razão. Como eu me arrependo do dia em que conheci Marcos e me apaixonei por ele. É, mas agora eu estou curada. E faço votos de que seja feliz na nova vida. É o meu maior desejo. Mas as pessoas parecem não me perdoar. Ora, moça, se Jesus Cristo, o Filho de Deus, perdoou Madalena, por que nós, pobres mortais, não podemos perdoar e esquecer as loucuras de uma moça inexperiente? Siga a sua vida e não se importe com o julgamento dos homens. O que importa é o julgamento de Deus. Bom, e com essa me retiro. Sou delegado, não padre. Vamos, senhor Álvaro? Sim, vamos. Passe bem, moça. Felicidade. Obrigada. Santo Deus. Por mais que eu me esforce, eu não consigo compreender as atitudes de Marcos. Como uma pessoa pode ser tão má, tão falsa, tão hipócrita? De boa, eu me livrei. Você viu, Lídia. Viu muito bem pela janela. A sua querida secretária está envolvida com a polícia. Envolvida, tia Leocádia? Pois não é? Você não acredita no que acabou de ver com seus próprios olhos, menina? Você viu daqui da janela o delegado chegar com o chofé e com ele ao quarto dos criados e depois descer com o Wilson e aquele outro homem? Viu o Wilson entrar em casa e ver chamar Raquel. E agora acabou de assistir a conversa que Raquel, o delegado e o outro homem tiveram. Eu não assisti a conversa, tia Leocádia. Mas como não assistiu? Se olhamos daqui da janela e... Nós vimos. Vimos. E vimos a uma boa distância, mas não assistimos à conversa. Não ouvimos o que eles disseram. Ora, isso? Mas é fácil de imaginar o que disseram. Ah, você acha, tia Leocádia? E o que é que você imagina que eles tenham dito? Nina, não é preciso ser muito inteligente para saber. O delegado deve ter descoberto o envolvimento de Raquel nos crimes e estava apertando ela para que confessasse. Mas pelo visto, Raquel não confessou. Como é que você pode saber se não ouvimos o que dizia? Tá aí. Porque se Raquel tivesse confessado a autoria dos crimes, o delegado imediatamente teria dado voz de prisão a ela. E tal coisa não aconteceu. Ah, minha filha, a Raquel é jovem, é bonita. Sabe Deus que promessas não fez para que a deixassem em paz. Ora, decididamente a senhora detesta a Raquel, hein? Eu detesto? Eu nem me dou a esse trabalho. Ela não vale tanto. Ora, entre. Raquel? Eu mesma, dona Leocádia. Lá do jardim, eu vi quando a senhora trouxe Lídia até a janela e apontou para mim e para o delegado. Imaginei que a senhora ia tratar de fazer algum veneno. Por isso eu estou aqui. Para contar a Lídia tudo quanto se passou. E a senhora também. Sente-se, por favor. Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Rádio Nacional, música e informação. Com um time cheio de reservas, a seleção brasileira perdeu em por 1 a 0 para Camarões, agora à tarde pela Copa do Mundo do Catar. O gol camaronês marcado por Vicente Abubakar veio já na prorrogação da partida. Mesmo assim, o Brasil ainda ficou em primeiro lugar no grupo G. Em segundo ficou a Suíça, que venceu a Sérvia por 3 a 2. O Brasil volta a campo na segunda-feira contra a Coreia do Sul às 4 da tarde. Já os suíços enfrentam Portugal na terça, também às 4 horas. A final da Copa está marcada para 18 de dezembro, ao meio-dia. Rádio Nacional, música e informação. Rita Lee, agora só falta você. Você, em tudo que eu faço, existe um porquê. Epílogo, a explicação. No altar vazio, em silêncio, arde o suspiro dessa canção. Eu fecho os vidros pelo fim da tarde e o sol sumindo deixa a escuridão que cai tingindo em sangue a minha carne. Um tiro no despedaçou no asfalto um arco-íris dos seus lábios sem cor. E o que restou? Um armário sem vestidos, como um vaso sem flor. Está fugindo a minha estrela d'alva. No céu só escuridão. Você me deixou. Eu vi você sair sem dizer pra onde foi. E o que restou vai ficar comigo e a saudade depois. Mas vou deixar a minha porta aberta, fechar os olhos para me lembrar que quando você entrou aqui, falou que amor só pode ir, porque pode ficar. Agora se eleva e os utensílios ficam sem função. Num lugar querido, agora ouço as trevas. O motivo dessa canção só eu sei. Eu sei. O sol em dunas que acumulam lágrimas, o orvalho inunda a imensidão. Está fugindo a minha estrela d'alva, no céu só escuridão. Você me deixou. Eu vi você sair sem dizer pra onde foi. E o que restou vai ficar comigo e a saudade depois. Mas vou deixar a minha porta aberta, fechar os olhos para me lembrar que quando você falou que o amor só pode ir, porque pode ficar. Ficar. Ei. Neste domingo, especial Erasmo Carlos. Veja só que festa de arroba. Para agitar o seu domingo, uma hora de sucessos do cantor e compositor que marcou a história da Jovem Guarda e do rock nacional. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Domingo, meio-dia, aqui na Rádio Nacional. E só na areia eu vou trabalhar. Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. Em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil, a Nacional e a MEC se juntaram pela primeira vez em um festival de música aberto a profissionais de todo o país. Os festivais de música promovidos pelas rádios EBC são sempre aclamados pelo público. No entanto, nesta edição, um problema técnico na divulgação da lista dos semifinalistas deixou os participantes do festival confusos sobre quais músicas haviam avançado na competição. A falha resultou em reclamação dos ouvintes. Assim que identificado, o erro foi corrigido e o festival seguiu seu cronograma. O grande show de encerramento ocorrerá no dia 6 de dezembro, quando serão anunciados os vencedores. Gosta de um programa ou tem uma sugestão? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, FM 87.1 MHz, AM 1130 kHz, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Um segredo nos teus olhos, tanta coisa me dizia. Amor, a tua cor, luz do luar, vento que vem do mar. Roda, gira, vira o vento, meu amor vai te levar bem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar. Onde eu vou te chamar? chamar. Vou roubar os anéis de Saturno. você vou roubar os anéis de Itali, Paula Toller, Desculpe o Auê, Ana Rato, Ali Esperar, de Arnaldo Antunes e Arnolfo, Antônia Dinê, de João Donato, Elisa Zênio, Flor de Maracujá. Rádio Nacional, música e informação. O Corpo de Bombeiros do Paraná encerrou aí as buscas por vítimas do deslizamento de terra ocorrido na BR-376, na altura de Guaratuba, no litoral do estado. Um gabinete de crise criado pelo governo estadual para acompanhar a operação informou que toda a área do deslizamento foi vistoriada nesta sexta-feira e que não foram encontradas novas vítimas. Rádio Nacional, música e informação. Gal Costa e Gonzaguinha, O Gosto do Amor. Imagina quando eu chegar no céu. que eu vou buscar. Mais forte eu vejo ecoar o canto que faz nossa música mais popular. samba social é o clube do meu coração. Sambista verdadeiro tem que pisar nesse chão. Samba social, clube do meu coração, é samba no pé e na palma da mão. Muito sambista novato, muito sambista famoso, samba de Ivone Lara e Caetano Veloso, João Bosco, Gilberto Gil, Grupo Fundo de Quintal, Marcelo Moreira, Diogo Nogueira, Elza Soares no maior astral. Samba é social, quando está feliz o brasileiro samba, seu DNA é terreiro de bamba, cada vez mais forte eu vejo ecoar o canto que faz nossa música mais popular. Samba social é o clube do meu coração. Sambista verdadeiro tem que pisar nesse chão. Samba social, clube do meu coração, é samba no pé e na palma da mão. Tereza Cristina na Costa, Mauro Moisés, Moacir Moinho, Cassi Completo, Alelo Sombri, Aragão e Neto, Zeca Pagodinho. A Marrom chegou de verde e rosa e cantou um samba com Sérgio Marosa. A samba de saia, Roberta Sá, sambaru até o dia clarear. Samba é popular, quando está feliz o brasileiro samba. Seu DNA é terreiro de bamba, cada vez mais forte eu vejo ecoar o canto que faz nossa música mais popular. Samba social é o clube do meu coração. Sambista verdadeiro tem que pisar nesse chão. Samba social é o clube do meu coração. É samba no pé e na palma da mão. Teve um sururu na roda que o Casuarina se aborreceu. Seu Né Sargento, eu vou de prisão pra Leci, pro Lenine e pra Fernanda Abreu. Mas doutora Beth foi nobre, soltou todo mundo cheia de moral. Luiz Melodia com muita alegria gritou: viva o samba que é social. Vamos lá, pessoal. Quando está feliz o brasileiro samba, seu DNA é terreiro de bamba, cada vez mais forte eu vejo ecoar o canto que faz nossa música mais popular. Samba social é o clube do meu coração. Sambista verdadeiro tem que pisar nesse chão. Samba social, clube do meu coração, é samba no pé e na palma da mão. É samba no pé e na palma da mão. Arlindo Cruz, Marcelinho Moreira e Casuarina, Samba Social Clube, Maglore, A Vida é uma Aventura, de Tiago Oliveira, Gal Costa e Gonzaguinha, de Gonzaguinha, O Gosto do Amor. Tim Maia, A Festa do Santo Rei. Daqui a pouquinho tem Alma Blues. Eles levam a fé.

Alô, alô, alô, salve, salve, minha gente amiga, muito boa noite. Chegando para mais um programa, mais um Muse Show no seu rádio. Juntinhos até a meia-noite, hein? Eu e você aqui pela onda amiga da sua Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Vamos nessa? Então tá aí para você essa música que foi tema de filme, né? É, filha do Frank, a Nancy Sinatra, You Only Live Twice. E depois o Tarcísio Andrade, Sem Você. Minha saudade, vai. Você não me pertence mais. vai ser triste, eu sei, porque te quero mais que tudo que eu quis nesse mundo. Eu sei que a minha vida não vai ter razão sem você. Eu sei que a minha vida não vai ter razão sem você. Vamos agora com o Rei Roberto Carlos. Tá aí um dos grandes sucessos do Rei, Palavras. E em seguida, depois do recado do Rei Roberto Carlos, a gente vem com Sting, um sucesso estrondoso do Sting, uma música muito bonita, Fields of Gold. Amor. Seu olhar que já não existe. Aquele mesmo amor que nunca esperou acabar tão triste. Thank you. que restou. Recordações e nada mais, e nada mais. Tá uma brasa, amor. Gaga, Metamorfose Ambulante, depois o outro Thiago, o York, Amei Te Ver. Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser. Essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre tudo. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. It tastes like whiskey when you kiss me. I would give anything. passa, mais aumenta a graça em te viver. Sai sem eu dizer. Tem mais do que te mostro, não escondo quanto gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Agora nós temos uma edição de O Sucesso em Dois Tempos. O Sucesso em Dois Tempos, ouvinte do Music Show já sabe. A gente mostra uma música em duas gravações diferentes. A mesma música em duas gravações diferentes. Essa aqui, então, está totalmente diferente. A música todo mundo conhece. Sucesso dos anos 60, La Bamba. Sucesso do Trini Lopes, não é? Los Lobos regravaram essa música. Parece que foi nos anos 80, hein? Parece nos anos 80. Então vamos ouvir La Bamba primeiro com Trini Lopes e depois com Los Lobos. Sucesso em dois.